chegou com as mãos perfuradas aqui. Ele já entrou com a marca da lança que o seu corpo transpassou, com as costas marcadas do açoite que o machucou. Ele chegou. Em suas mãos tem a chave que um dia ele tomou. Em seus olhos o brilho de fogo que iluminou minha vida que estava perdida, ele encontrou. Ele morreu, mas ao terceiro dia, meu Cristo, a morte venceu. Derrotou o diabo e o inferno, ele abateu. O seu nome é Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus valente na guerra, ele chega e faz tremer a terra. O inferno ele faz abalar, cai diabo se ele soprar. O seu nome é tremendo, o seu sangue é demais. Foi vertido na cruz pra vencer Satanás. E nas veias do crente esse sangue está. É o sangue de Jesus que está neste lugar. O leão de Judá, a raiz de Davi, poderoso, o seu nome já está aqui. Ele ordena os seus anjos e vai operar. É tremenda a sua glória aqui neste lugar. Ele está renovando com fogo e unção. Quantos já podem ver sua poderosa mão? Esmagou a serpente, aqui vai operar. Ele é o Filho de Deus e acabou de chegar. Ele é só poderoso, ele é santo, vitorioso, ele é santo, majestoso, ele é santo, glorioso. Em seus olhos tem chamas de fogo, em sua mão tem espada de fogo, em seus pés reluzentes tem fogo, ele anda no meio do fogo, ele está batizando com fogo, ele está renovando com fogo, ele cura no meio do fogo, e no meio do fogo ele vai te tocar. Mas ao terceiro dia, meu Cristo, a morte venceu. Derrotou o diabo e o inferno, ele abateu. O seu nome é Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus valente na guerra, ele chega e faz tremer a terra. O inferno ele faz abalar, cai diabo se ele soprar. O seu nome é tremendo, o seu sangue é demais. Foi vertido na cruz pra vencer Satanás. E nas veias do crente esse sangue está. É o sangue de Jesus que está neste lugar. O leão de Judá, a raiz de Davi, poderoso, o seu nome já está aqui. Ele ordena os seus anjos e vai operar. É tremenda a sua glória aqui neste lugar. Ele está renovando com fogo e o som. Quantos já podem ver sua poderosa mão? Esmagou a serpente, aqui vai operar. Ele é o Filho de Deus e acabou de chegar. Ele é santo, poderoso, ele é santo, vitorioso, ele é santo, majestoso, ele é santo, glorioso. Em seus olhos tem chamas de fogo, em sua mão tem espada de fogo, em seus pés reluzentes tem fogo, ele anda no meio do fogo, ele está batizando com fogo, ele está renovando com fogo, ele cura no meio do fogo, e no meio do fogo ele vai te tocar. Ele é santo, poderoso, ele é santo, vitorioso, ele é santo, majestoso, ele é santo, glorioso. Em seus olhos tem chamas de fogo, em sua mão tem espada de fogo, em seus pés reluzentes tem fogo, ele anda no meio do fogo, ele está batizando.